quando o problema é a solução da sua vida também, hein? É. Você tá me fazendo mal e eu mal tô conseguindo dormir. É, acho que arrumei um problemão pra mim. Você me chama e eu vou, faz o que quer de mim. Nunca vai ser amor, nunca vou ser feliz assim. Mas o problema é que eu amo o problema, beijo o problema, vou pra cama com o problema. E se a solução for te esquecer, tá aí mais um problema pra eu resolver. Eu amo o problema, beijo o problema, vou pra cama com o problema. E se a solução for te esquecer, tá aí mais um problema pra eu resolver. Chega pra cá, Felipe Araújo! Alô, Daylor! Essa moda é linda demais da conta. Igual você. Você me chama, eu vou, faz o que quer de mim. Nunca vai ser amor, nunca vou ser feliz assim. Mas o problema é que eu amo o problema, beijo o problema, vou pra cama com o problema. A solução for te esquecer, tá aí mais um problema pra eu resolver. Eu amo o problema, beijo o problema, vou pra cama com o problema. E se a solução for te esquecer, tá aí mais um problema pra eu resolver.